Essa música, eu gostaria que vocês levantassem as mãos. Isso, lá em cima. Quem tiver com celular, isso, acende o celular, o isqueiro. Canta comigo assim, ó. Eu queria ser a pessoa pra você. Querer não é poder. Tanto te esperou, quanto tempo que cansou. Sei que eu não fiz nada por nós dois. Fui deixando pra uma história perdida, um atraso na sua vida. Não é o fim que eu queria. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Vamos marchar? Vamos lá que é sucesso, puxa, Johnny! É o Rogelzinho, bebê! Respeita a fábrica de Barbosa Entretenimento! Eu queria ser a pessoa pra você. Querer não é poder. Tanto te esperou, quanto tempo que cansou. Um atraso na sua vida. Não é o fim que eu queria. Você vai, vai, vai. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Nosso caso é um assunto muito delicado. Não deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado.